pelas dores de Maria, que de Deus já era serva, Senhora Santa Luzia. Santa Luzia era cega, mas esmola não pedia, que de Deus já era serva, Senhora. Penitente batendo importaria. Quem não quer cego na porta, também não quereis a minha. Santo Padre de Roma pregava e também dizia: quero ver louvar na terra, Senhora Santa Luzia. Bendito a Senhora Santa Luzia, que me livre de cegueira, Senhora Santa Luzia. Ofereço essa esmola dada de bom coração. Neste mundo ganho um prêmio, no outro a salvação. Esmola que deste a Santa Luzia, conservá-los de seus olhos, Senhora Santa Luzia. Nossa Senhora das Dores lhe potreja todo dia. No reino do céu se ache com toda a sua família. Direita nos pés da Virgem Maria.